Portal do Arrocha. Seja o dourador. Aô, Prado Forte. Música nossa. Acabou tem poucos dias. Terminou, pois fim no relacionamento. Mas por dentro sei que tá doendo. Mas por dentro sei que tá doendo. Fez bobagens, fez besteiras. Guardou a foto 3x4 dela na carteira. Levou o celular pra balada. E era dia de cachaça dobrada. Mas uma recaída se repete. O Ministério do Amor adverte. Se beber não digite, não mande mensagens, apague da agenda. O que eu feito tá feito, depois pode ser que você se arrependa. Se beber não digite, foi modo avião, desligue o celular. Hoje vem de saudade, é um trem perigoso. Não vá misturar. Chora não, bebê. Isso é de ouro dourado. Acabou tem poucos dias. Terminou, pois fim no relacionamento. Mas por dentro sei que tá doendo. Mas por dentro sei que tá doendo. Fez bobagens, fez besteiras. Guardou a foto 3x4 dela na carteira. Levou o celular pra balada. E era dia de cachaça dobrada. Mas uma recaída se repete. O Ministério do Amor adverte. Quero ouvir! Se beber não digite, apague na agenda. O que eu feito tá feito, depois pode ser que você se arrependa. Se beber não digite, foi modo avião, desligue o celular. Pois viver de saudade é um trem perigoso, não vá misturar. Se beber não digite, não mande mensagem. Tá feio.